Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo a crise na Argentina e as consequências disso para o Brasil e os outros países da América do Sul. Com o professor Alberto Pfeiffer Filho, coordenador do GACINT, Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Professor Fernando Botelho, professor do Departamento de Economia e Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. E pesquisador nas áreas de Economia Internacional e Desenvolvimento. Hoje divide na bancada comigo o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social. Eu queria voltar nesse segundo bloco, trazendo uma das últimas falas do professor Fernando Botelho, no bloco anterior, falando que as coisas são um pouco mais radicais na Argentina. Né? E parecem ser, quer dizer, é um povo mais radical, mais passional. Passional seria a expressão correta, que por tudo faz manifestação, por tudo vai bater panela, por tudo vai brigar, o que causa muitas vezes aqui uma inveja para o brasileiro. Quantas vezes eu ouvi isso? Nossa, Argentina que é bacana, que vai lá, bate panela e defende. Em contrapartida, eu tenho uma prima na Argentina que fala, mas aqui a gente bate panela por tudo. Já cansou. É a visão deles. Mas aí trazendo, Fernando, o que é ser tão radical assim e o quanto o radicalismo ou esse passionalismo pode atrapalhar nas soluções políticas, sociais e econômicas que o país tem que tomar? Olha, essa é uma questão interessante. Se a gente entender isso com uma certa forma de civismo, da intenção da população de participar da vida política do país... Da polis mesmo, da né? Da polis, de contribuir para as decisões econômicas, isso pode ser um fator moderador importante. Agora, isso tem que ser feito de uma forma qualificada. A sociedade precisa entender sempre os dilemas das decisões políticas e econômicas que são tomadas. E eu tenho a impressão que o argentino, como o brasileiro, ou os latino-americanos, ou os latinos de forma geral, isso a gente vê na Europa, na Itália, na Espanha, em Portugal, as pessoas não têm muita noção dos dilemas, exatamente que existe um orçamento público, que esse orçamento público é limitado e que o sistema político tem que ser capaz de alocar, de tomar decisões, de priorizar determinadas coisas em detrimento de outras. Então eu tenho a impressão que na Argentina, assim como em alguns países, as pessoas protestam por tudo porque elas querem tudo, mas ninguém diz para ela que não dá para fazer tudo. Eu acho que tem dois fatores aqui históricos, né, da constituição, da matriz da sociedade argentina como ela é hoje, que vem lá do século XIX. E principalmente virada do século XIX para o século XX. A Argentina era uma das três maiores economias do mundo. Era um país rico. E era um país, foi um país que investiu muito na educação. O presidente Sarmiento declarou a prioridade para a educação, estabeleceu o ensino universal na Argentina. Então, é uma população que vem de um passado, talvez não muito distante, de bonança econômica, né? De afluência, opulência. Né? Exato. Mais do que estabilidade, né? E opulência. Uma população educada, né? Os argentinos têm um nível de educação, educação formal, não estou falando, cortesia, estou falando. Cordialidade no dia a dia. A escolaridade, exatamente. Então, elevado. Isso, claro, maior o nível de escolaridade, tende-se a se ter uma percepção mais lúcida dos assuntos públicos, né? Dos anos 40, com a subida do corporativismo e do populismo, com a figura do presidente Perón, houve um processo redistributivo e redistributivo do ponto de vista econômico, com direitos dos trabalhadores, das corporações, e redistributivo político, né? O advento do peronismo faz com que essas classes médias urbanas de funcionários públicos e de pequenos empresários, empreendedores e funcionários assalariados, passe a ser um novo elemento político. Até então, a política argentina era basicamente dominada pelo campo argentino, né? A riqueza argentina vem da extrema fertilidade das suas terras. La dinastia lechera, como dizia meu pai, que era argentino. Exatamente. Ainda é um grande produtor, né, de grãos, de carne. Embora durante o governo de Cristina Kirchner tenha chegado até o ponto de não ter carne para para a sua população ter acesso. É um terror, né? Isso para o argentino, sim, né? Porque houve confisco das exportações, né? Enfim, um imposto sobre exportações. Era o único país, sim, do mundo que tinha um imposto sobre. O único país relevante do mundo que tinha um imposto sobre exportações. Em violação às regras da OMC. Da OMC, é. Era um país que penalizava a si mesmo, né? Sim, incrivelmente. Exatamente. Mas daí, quer dizer, pensando, então, por que o argentino é tão passional, porque as coisas são mais radicais, tem mais altos e baixos. Eu diria, aqui uma interpretação antropológica mais amadorística do que propriamente rigorosa, mas vem desse nível de educação, desse nível de engajamento público, né, como foi bem lembrado aqui pelo Fernando, político. Se junta as duas coisas e as pessoas simplesmente falam, reclamam, vão às ruas e se engajam. Ao mesmo tempo, de certa forma, a complacência dos governos federais, acostumados talvez com uma tradição de opulência, né? De muito, muito dinheiro fácil, lá do passado, da riqueza, leva com que medidas rigorosas que têm que ser tomadas demorem mais ao serem. Né? Então as crises vão, quando aparecem, elas são mais violentas por isso. Então eu diria combinar educação com o passado de riqueza. Eu queria ressaltar, como eu falei, meu pai é argentino e eu... com 8 anos de idade, sou mais velho aqui também do estúdio, eu ouvia os discursos de Perón pelo rádio em 55, quando ele foi derrubado. Né? Então, isso que o Pfeiffer falou, de 45 a 55, o governo do Perón foi beneficiado pela Segunda Grande Guerra, em que gerou essa riqueza através da exportação de trigo e carne. Era uma espécie de grande produtor do mundo com a Europa destruída, não sei o que, etc. O Perón, com a ajuda da Eva Perón, a sua mulher, que se tornou a grande ídola do povo argentino, torrou essas reservas usando-os em benefício de políticas populistas, né? Até que foi derrubado em 1955. E construiu também um sindicalismo muito forte, muito mais forte politicamente do que no Brasil. Ele é isso, que se mantém até hoje, né? Ele é derrubado em 1955, mas mantém a sua influência política. Nada se resolvia na política argentina até quando ele morreu. Sim. Ou seja, décadas de influência de um líder distante, né, que morava na Espanha e influenciava todas as decisões políticas. E o peronismo ficou muito arraigado no povo argentino. Tá certo? A Kirchner foi a última manifestação de uma ala do peronismo. O peronismo teve peronismo à direita com o Menem. Sim. E teve peronismo à esquerda com os montoneiros. Tá certo? É verdade. E que quase se mataram quando ele voltou para a Argentina, no aeroporto de Ezeiza, etc. Ou seja, essa âncora foi uma âncora que, por exemplo, o getulismo não construiu no Brasil. Tempo. Não teve a mesma força, no Brasil. É, o Partido Justicialista, que é o nome oficial do peronismo, né? Exato. É um partido de sociedade. Né? Ele não é um partido de Estado, como foi o PRI no México, ou o Partido Colorado no Paraguai. É um partido de sociedade. Tanto é que ele tem facções das mais variadas tendências ideológicas que se digladiam entre si, mas se não se passa pelo peronismo, estando dentro dele ou não, você não tem trajetória política na Argentina. Daí e o Macri ganhou, como eu já falei antes, porque o peronismo se dividiu, se principalmente fragmentou em Buenos Aires, e ele conseguiu passagem. Mas ele pagou tributo a Perón. Né? Pagou. Porque esse tributo, claro, acaba tendo que ser pago, porque se você... Só para lembrar um pouquinho de história, rapidamente. Em 73... quando Héctor Câmpora foi eleito presidente da Argentina, e a primeira coisa que ele fez foi anistiar o Perón para o Perón voltar, né, e logo depois renunciar para o Perón poder se candidatar e foi eleito, para morrer em 74, o mote de campanha do Héctor Câmpora era Câmpora no governo, Perón no poder. Isso pegou exilado ainda. Foi um momento que toda a sociedade argentina, inclusive os setores mais conservadores, chegaram à conclusão: sem o Perón nós não conseguimos resolver esse nó. Não, e ainda é, nós estávamos falando isso aqui no intervalo, é um cadáver insepulto. É um fantasma que ainda assombra a sociedade, a política e a economia argentinas. Na verdade, professor Pfeiffer, quer dizer, exorciza-se esse fantasma ou se aprende a conviver com ele numa sociedade como a Argentina? O Partido Justicialista é um partido muito permeabilizado na sociedade argentina, né? Então, a presença do partido nas províncias, nos diretórios regionais, os bairros, na vida sindical. Então, é muito difícil se livrar desse apelo fácil, emblemático, simbólico a Perón. É muito difícil se livrar disso, né? Eu não diria que ele seja... Vamos dizer, ele é um cadáver insepulto do ponto de vista simbólico, galvanizador político. Mas do ponto de vista das ideias econômicas, há um influxo aí que já passou... Já avançou bastante, né? Mas tentou ser ressuscitado durante o governo de Cristina, dos Kirchner, né? De Néstor e de Cristina Kirchner, com um populismo fiscal, com benesses para determinadas corporações, com salários elevados, enfim... tabelamento do congelamento de tarifas públicas. Então, essa possibilidade de que o pacote, vamos dizer, o pacote completo do peronismo, né? O carisma e o simbolismo político e o populismo econômico venham à tona na Argentina, é um risco presente. Nesse sentido, é um cadáver insepulto. E constante, né? É um risco presente constante. Né? É porque as pessoas se relacionam com isso, vem passando... Sim. Perón deixou o poder, faleceu em 74. Em 74 ele deixou o poder, mas ele morre. Ele morreu em 74. Morreu em 74. Ele deixou porque morreu. Pô, deixou porque morreu, né? Não foi porque ele quis, não. Porque morreu em 74. E o que o sucedeu foi uma tragédia, né? Foi a mulher dele. Sim. Né? Mas por gerações perdura isso, né? Quer dizer, o pacote peronista continua. Exatamente. Pairando sobre a sociedade argentina. Então, nesse sentido, até ele é mais radical do que no Brasil, onde o varguismo, por mais que tenha influência até hoje na nossa vida, ele é muito menor O getulismo aqui no Brasil ele é muito mais citado como referência do que como uma ideologia a ser seguida, né? Sim. Exatamente. É muito mais história do que qualquer outra coisa. Não, se fala no desmonte do Estado varguista, né? Das instituições que foram criadas no tempo de Vargas, que precisam ser reformuladas. Então a gente ainda lida com isso, né? Mas não no sentido simbólico. Falar em Vargas no Brasil tem baixíssima aderência. Mas você tem um outro fenômeno que está sendo alimentado nessa direção, que é o lulismo. Exatamente. Que é o de hoje, sucedâneo, né? Disso. Talvez. É que a transformação do Estado sob Lula está sendo, vamos dizer, checada, né? Está sendo provada e desmontada, né? Por uma linha judiciária e por uma linha econômica, né? Então, o Estado varguista ainda está presente no Brasil. O Estado lulista está sendo desmantelado. Tá nessa questão, e só saindo um pouquinho da questão econômica, eu ia trazer para o senhor só uma pergunta. O quanto a Argentina, apesar de tudo isso, ela é um bom partner, um bom parceiro na geopolítica internacional. Só lembrando que, de um período relativamente recente, agora não vou me lembrar se foi secretário de Estado ou foi vice-presidente americano que veio à América do Sul, visitou Macri, mas não veio ao Brasil. Né? Isso representa alguma coisa, significa alguma coisa, ou não é nada mesmo? Fernando, por favor. Olha, o que isso significa para a comunidade externa, para a visibilidade externa? Deixa eu só falar de um assunto que é importante. Criamos o Mercosul lá no início dos anos 90, embora ele estivesse em gestação já... No final dos 80. E ele foi, em certa medida, desmontado, perdeu muita força durante os anos Kirchner na Argentina e os anos Dilma aqui no Brasil. Que basicamente... A Cristina Kirchner ela tentava tapar todos os buracos daquele barco que estava afundando lá, recebendo água. Exatamente. Então, muitas dessas que a gente mencionou aqui, a cadeia de valor, né, ela foi desmontada. Basicamente, a Argentina ela criava obstáculos, precisava de uma licença para importar as máquinas de lavar roupa aqui do Brasil. Então, ela impedia o comércio entre os dois países na sua plenitude, que traria benefício para ambas as partes, de formas indiretas. Então, houve um desmonte do Mercosul, que acho que foi talvez cristalizado com a admissão da Venezuela. Acho que ali foi uma esculhambação do conceito de Mercosul. E que acabou refletindo, com a saída dos Kirchner e com as loucuras do Maduro, acabou refletindo um racha lá dentro. Né? Eu tenho a impressão, acho que o professor Pfeiffer pode me corrigir depois, ou pode qualificar aqui minha ideia, que esses países, do ponto de vista da economia internacional, eles representam individualmente muito pouco. Uhum. Eu acho que o que seria interessante seria realmente fazer o Mercosul funcionar na sua plenitude, né, ser realmente uma área de livre comércio, e aí buscar acordos conjuntamente com outros países. Aí talvez o que seja mais prático, mais viável, seria um acordo com a Europa, de ter mais integração econômica do Mercosul com a Europa. Você perguntou se a parceria com a Argentina ajuda ou atrapalha a nossa inserção no mundo. Né? E essa questão, quer dizer, de um presidente argentino ser visitado por um representante americano e o brasileiro não, apesar de toda a conjuntura, isso significa alguma coisa ou não? Algum recado ou não? Vizinho territorial é que nem família, né? Você não vai se livrar dele. Então é bom você ter uma boa relação e aproveitar bem da proximidade. Né? A diferença... Só respondendo a sua pergunta específica, quer dizer, o fato do vice-presidente americano ter visitado a Argentina. Visitou primeiro porque tem essa ligação do Maurício Macri com o Donald Trump. Uhum. Segundo, a comunidade internacional naquele momento não entendia direito o que tinha sido a sucessão de Dilma Rousseff. Havia muito questionamento quanto ao impeachment. E se achou melhor, as autoridades americanas preferiram não vir aqui naquele momento. Bom, Maurício Macri, presidente pleno do Partido Socialista Democrático. Exatamente. O Obama, logo depois que o Macri foi eleito, foi lá também prestar suas homenagens. Isso. Agora, a nossa proximidade nos traz uma série de vantagens. Embora nós não sejamos grandes atores ou agentes econômicos, o Brasil representa 1,3, 1,4 do comércio global, a Argentina deve ser 0,6, alguma coisa assim, 0,5, se tanto. Mas nós somos muito importantes na segurança alimentar do mundo. Do mundo, né? Hoje, o Mercosul é o maior produtor de soja. Soja é a matéria-prima para a proteína animal. Sim. A China depende de nós para a sua segurança alimentar, para a sua segurança ambiental, para a sua segurança social. Porque chinês com fome vai para a rua e é um monte de chinês. Né? É muito chinês com fome. Haja chinês então, com fome. Muita gente. Nesse ponto de vista, nós temos sim... E é muita soja também. Quando nós pensamos no nosso agro, extremamente produtivo, competitivo, tecnologizado, capitalizado, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, da parte baixa da Bolívia, aquela região de Santa Cruz, nós temos sim um potencial muito grande para nos alçarmos no mundo por meio da exportação de matérias-primas agrícolas. Nós quatro ou cinco, se quisermos pensar assim. Não é só soja. Soja, trigo, carne, algodão, milho, enfim. Então, aí a gente tem sim alguma coisa a falar para o mundo. Os acordos. Bom, Mercosul é uma união aduaneira imperfeita, é uma zona de livre comércio que ainda não consegue fazer livre comércio, porque os governos de plantão adotam medidas esdrúxulas. Cada governo novo vai mudando. Vai mudando. Mas não é só na Argentina, não. Aqui não, a gente tem uma série de regulações. Regulações sanitárias, Anvisa, impedem esse livre comércio. Nós, como União Aduaneira Imperfeita, negociamos com outros países em bloco, isso é obrigatório, né? A nossa negociação com a União Europeia, que parecia ser a negociação mais promissora até semana passada, não nos esqueçamos que nós tivemos uma cúpula do Mercosul recentemente, e ao redor dessa cúpula houve encontros dos negociadores, e a negociação, eu diria que hoje está estagnada. Ela não tem uma chance concreta de progredir. Por que não, professor? Porque os europeus insistem... Em primeiro lugar, a onda do livre comércio é uma onda que está em certa reversão no mundo. Né? Não precisa dizer que Trump é o grande arauto do isolacionismo. Exatamente. Já os chineses são os grandes defensores né, do livre... Livros estranhos. Muito estranho. Alguma coisa mudou e nós não percebemos a tempo. Veja, a negociação com a União Europeia passa por uma sensibilidade dos europeus, que é a questão agrícola, principalmente carne, e do nosso lado passa por uma dificuldade de se escalonar a abertura industrial. O Brasil tem uma... O Brasil, principalmente, né, tem uma indústria ampla, diversificada, mas pouco competitiva. E teme muito que o fenômeno da... Há quem diga... da desindustrialização se acentue com uma abertura maior. Há problemas também na área de serviços, né? Mas não são tão graves. É, os problemas na área de serviços são equacionáveis. Mas principalmente a indústria automobilística. E curiosamente, por quê? Grandes marcas europeias presentes nos nossos países, sim, que fazem o Mercosul funcional da interdependência e da integração de cadeias produtivas, exatamente. Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, que tem fábricas aqui e na Argentina e trocam. Essas indústrias, essas empresas europeias não querem abrir o mercado local para as suas matrizes na Europa. Por quê? Porque tem uma rentabilidade muito alta aqui. Isso. E por quê? E aí é uma coisa da economia política corporativa. Os gerentes das filiais, o presidente da Volkswagen no Brasil, sim, ganha bônus por fazer negócio no Brasil. Se ele for um mero importador, ele não vai ter, talvez, uma lucratividade para ele tão grande. Então tem uma lógica corporativa que a gente tem que entender também. Bem aí. Perversa, não, professor? Muito perversa, em detrimento do bem-estar de todos nós, consumidores de automóveis, de bens industriais. É o colonialismo industrial, né? E que não aborda as questões centrais para a economia brasileira, sim, e argentina, enfim, uhum, que são de nos dotar de maior produtividade, de maior competitividade. E gente, de integração nessas, sim, cadeias globais de valor. É uma coisa que falta muito no debate. A gente acaba ficando à margem, né, Fernando? Isto. Paradoxalmente, quem está fazendo isso é o Paraguai hoje, né? Que é um país que está se abrindo industrialmente para investimentos brasileiros, chineses. Então, hoje, tempos tão estranhos que hoje o Paraguai é o exemplo de destino de investimento industrial e o Uruguai é o destino de investimento de serviços. Uhum. Brasil e Argentina perdem espaço nessa situação, então? De alguma maneira? Dentro desse quadro, professor Fernando? Olha, eu acho que temos que dar algum tempo para as coisas acontecerem. Então, passamos aí, o Mercosul passou muito tempo congelado, na verdade, em retrocesso, eu diria, durante os anos Kirchner, principalmente na Argentina, em retrocesso, exatamente para ter criado essas barreiras não tarifárias, tentando resolver um problema com um instrumento errado, né? Então, eu acho que a primeira tarefa seria realmente retomar essa união aduaneira com uma área de livre comércio, na sua plenitude. Acho que já seria um bom início, mas não vejo muita coisa acontecendo. Isso é uma tarefa para o próximo governo brasileiro. Nós vamos ter um presidente novo a partir de outubro. Sim. Quer dizer, vai tomar posse em janeiro, mas a partir de outubro ele já começa a dizer o que vai fazer. E o Brasil é mais de 70% do PIB, né, da economia do Mercosul. Então, quando o Brasil quer que as coisas aconteçam, o peso específico do Brasil, a sua densidade, o seu mercado, né? Nós estamos falando aqui, colocando em escalas, né? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, sim, o Uruguai tem 3 milhões e 400 mil habitantes, o Paraguai tem 8 milhões de habitantes, a Argentina está com 42 milhões de habitantes. É, mas a Argentina é 2/3 da população. O estado de São Paulo é maior do que a Argentina em população e em riqueza, em economia, né? Então, se o Brasil quiser, ele faz. E tem que fazer o quê? Isso que o Fernando falou. Plenitude da zona de livre comércio, acertar a união aduaneira dentro da lógica da nossa integração nas cadeias globais e regionais de valor, considerando que a indústria do presente e do futuro é uma indústria muito mais ligada a serviços, à automação, à big data, é uma indústria diferente. E mais que tudo, a nossa integração física, o nosso custo de infraestrutura, não é só para o Brasil, é para a Argentina, é para o Uruguai, é muito grande. A gente tem muito para trabalhar na hidrovia do, sim, Paraná, do, isso, Paraguai, da Bacia do Prata toda. Tem muito para trabalhar em ferrovia, para trabalhar em rodovia. Enfim, só isso a gente já tem um hall de investimentos integracionistas. Isso que eu falei. Dá para aproveitar. Integração. Dá para aproveitar gente, mão de obra e energia, enfim. Também tem que fazer uma integração energética mais aprofundada. Isso pode ser um grande reestimulador do Mercosul. Aí é um Mercosul mais territorial da integração logística, que é o que ainda está faltando para a gente. Você disse que o Brasil tem um peso para fazer, para impor o que acha que deve ser correto, etc. Eu me lembro que presidente impor, Fernando... não, convencer. Convencer, né? Convencer. Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique Cardoso falava que era preciso ter uma certa condescendência com os argentinos. Uhum. Ou seja, atender algumas das algumas das exigências, pedidos, os pedidos deles para em termos da boa política regional. Você acha que deve ser assim mesmo? Ou essa condescendência é, olha, vizinhança, é desnecessária? Vizinhança, família, é um exercício de pragmatismo mais que tudo, né? Você não vai, ou você rompe e aí fica em briga permanente, ou você ameniza situações. E não foi só o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula também, né? Então, foi toda uma agenda mais social do Mercosul, mas era uma agenda que atendia às requisições dos sócios menores. O Brasil tem que ser, vamos dizer, flexível, tem que ter sabedoria para olhar o longo prazo, o sentido estratégico dessa nossa integração, que, insisto, é uma integração necessária a partir de uma realidade, a realidade do agronegócio do Mercosul, que é um garantidor, mais de fornecedor de alimentos, ele é um garantidor de segurança alimentar, ambiental, social, hídrica, para o mundo inteiro, então, e principalmente para a China. O senhor colocou uma coisa importante, professor, que é o sentido estratégico da integração. O quanto se tem noção exata disso? Quer dizer, porque a gente vê o Mercosul entre idas e vindas. A gente tem aos soluços, o tempo inteiro. A gente tem pouca clareza com esse sentido exatamente. Estratégico. Né? No debate público brasileiro, vira e mexe e fala, esse Mercosul só nos atrapalha, vamos nos livrar do Mercosul. Parece mais um entrave do que uma solução. Então, mas não é. Não o entrave está em nós. Né? O Brasil é que tem que assumir o seu papel de protagonista. Exatamente. Isso, mas hoje na Europa está se dizendo a mesma coisa em relação à União Europeia. Bom, veja, os exercícios de integração são difíceis, né? A integração europeia é diferente da nossa, sim, né? Sim. Bem diferente. Lá você tem o conceito da supranacionalidade, que nunca foi adotado aqui. Você tem lei europeia, você tem Bruxelas, você tem o direito comunitário. Você tem moeda comum. Você tem moeda comum, exatamente. Então o problema fiscal na Europa é diferente do nosso problema fiscal, né? Porque você tem o euro, você tem a Alemanha que comanda basicamente a rigidez, a solidez monetária do euro. Então é diferente. A Europa hoje se defronta com o problema da imigração, né, do terrorismo e do advento de regimes quase que autoritários, eu poderia dizer, dos seus dois principais parceiros, a Rússia de Putin e os Estados Unidos de Trump. Sim, é verdade. Está se aproximando de um autoritarismo. E isso fica comprovado pelas medidas unilaterais, pelas quase que ilógicas de parte dele. Fora só para encerrar, Fernando, por favor. A questão, só rapidamente, a questão da Europa, essa questão de regimes quase totalitários dentro da própria comunidade europeia, na Polônia, na Hungria, sim, é uma situação muito, muito desagradável. Quer dizer, na verdade, só para nós encerrarmos, trata-se dos governos, principalmente brasileiros e argentinos, verem o Mercosul não como um entrave, mas como uma solução global para ambos. Mas que possa funcionar. Mas ele não pode terminar em si mesmo. Não ele pode terminar em si mesmo. Deve buscar mais integração com a economia do mundo. Só o Mercosul é insuficiente. Não vai resolver. É integração aberta. Perfeito. E dentro dessa ideia, o Diálogos à USP está encerrando por hoje. Queria agradecer muitíssimo, primeiro ao jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que dividiu comigo a bancada hoje aqui no nosso programa. Serrano, muito obrigado. Obrigado. Minha presença, o professor Alberto Pfeiffer Filho, coordenador do GACINT, Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Professor, muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade. Uma saudação aos ouvintes. Obrigado, o prazer foi nosso. Professor Fernando Botelho, professor do Departamento de Economia e Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e pesquisador nas áreas de Economia Internacional e Desenvolvimento. Professor Fernando Botelho, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. Apresentação Diálogos na USP de Marcelo Hohenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos do Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Muito obrigado. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hohenberg.